Ah, deixa-me pensar. Para mim, o dia de Natal era o melhor dia do ano. Quando era criança, acreditava no Pai Natal. O mais bonito era abrir as prendas que estavam no sapatinho. Eu começava sempre com a maior. Eu não gostava de ir à escola quando era pequeno. A minha professora era a mais antipática de todas. Os piores momentos eram aqueles em que tinha de ir ao quadro fazer contas. A minha irmã era a melhor aluna da turma e eu era o pior.